1-2, desça para 2.500 pés, NH1-0-3, autorizado final do procedimento terminado, reporte passando 366. Reportaremos o 366, 600 para 2.500, 1-8, 1-2. Romeu Golf, bom dia, contato radar, voo e Mari, autorizado, chegada Mari, chame no ponto de áudio de descida. Você mantém a 4.000 pés, QNH1-0-3, Romeu Golf. Para 4.000 pés, 1.003 ajuste. Oi. 18, 1-2, passou 366, complete a aproximação à RNAV, chame a torre 118, decimal 95. Certo, 18-95, bom dia. Bom dia. E Salvador, o gol 18-2. 18-2, boa noite, autorizado pouso na pista no 0, vento 080 graus, 59. 7, o gol no 8-2. no 8 no 2, solo flor 3, corrigindo, solo flor 5, 5, direito no 2 no 1. Direita 2 no 1, gol 8 no 2. Meu Golf tem condições de efetuar o procedimento terminado, confirma? Afirma aquilo. 2 Sierra Vitor 366 para final do procedimento terminado. Direto, sou 366, meu Golf. controle, o Romeu Golfo, pode prosseguir até 2.500. Autorizado 2.500, pode passar no 366, Romeu Golfo. Passaremos, passar no 366, descendo para 2.500, Romeu Golfo. Na minha, o Romeu Golfo. Bem completo, aproximação em nave, chame a torre, 118, decimal 95. Esperamos sim, grato, uma boa noite. Boa noite. Boa noite, Papá Romeu, Romeu Golfe. Papá Romeu, Romeu Golfe, boa noite. Autorizado pouso na pista no zero, vento 080 graus, 59. Papá, na ascensão após o 372, cancelar e prosseguir para 17, chamada de 372, tá? Ok, Romeu Golfe, então reporta para cancelamento, o vento é de 080 graus, 59. O ajuste no zero, no 3. Papá. Um ajuste para o Romeu Golfo? Ajuste padrão, 1013. Tá. Chama 372, visual, solicita cancelamento e prosseguir para base da 17, circuito pela direita. Romeu, Romeu Golf, pulando uma escada ao 08, autorizado de ir à base para a pista no 7, volta na final. Ativo, Romeu Golf. Sempre bastante secado, Lima, Lima, Fox. Começo meu voo, foi autorizado com o zono 7, vento 080 graus, meia dúzia de nós. Repouso no 7, o meu voo. Meu 150. 38 no meio, contato radar, voe direto Serra Vista 368, desça e mantenha 4.000 pés, VNH 1013. Ajuste padrão, 4.000, voa o Serra Vista 368, tá? Pois é. Eu não tenho a possibilidade de voar o Serra Vista 368? autorizado, 366, desça para 2.500 pés. Autorizado, aproximação aeronave, reporte passando 366. passando 366, tá 3236. Ok, complete a aproximação, chame a torre 1895. 895. Salvador, bom dia, o TAN 3816, cadê? Scan 3816, solta 35, direito no 211. Direito no 211. Schneider, Hamilton 1, Schneider 10, descending flight level 15. China 1910, fly direct to Serra Vitor 366. Descending maintain 2,500 feet, QNH 1013. Okay, I'm going to 1, 9, 1, 0, fly direct, Serra Vitor 366, then I'm going to 2, 5, 0, 0, QNH 1013.